7, vento no 4, 0 graus, 13 nós. Autorização de nossa alta, grave. 060 S. Localizador 3663. 3663, prossegue na aproximação até 2 mil pés no glide que desejar, está autorizado a final do ILS X-Ray. Sente autorizado o glide, 3663. Senhor, o QDR 200 para o web 5826, ele ficou uma tarde. Confirme. O limite do 5826 é o QDR 200 do Salvador? Seria a radial 300. Se eu preferir basear a sua navegação em Simbra, o QDR, o QDMIC 120. QDMIC 120 de Simbra, o 5826. Não, está perfeito. Eu tinha entendido errado. Muito obrigado. Não por isso, aguarde uma prova para interceptar o curso localizador 5826. Meio, obrigado. Botão 3604, desce 4 mil pés, ajuste 1022. 4.022. O gol no 922 eu sou indicado no momento? 2009922. Você tem condição de mantê-lo até Duna? Afirmo. Muito grato. 5.1922. É, quer que aumente a velocidade, 922? Não, não, 200 é suficiente para mim, muito grato. Botão 3604. Retoração para sequenciamento direita para o A230 limitado ao curso do localizador. Aguarde prova para interceptar. 230, localizador aguardando o vetor. Trip 5316. 316, não se escuta, possível? Vetor radar para sequenciamento direita para o A180, limite ao curso do localizador. Nesta proa, desça ao nível de voo 0620. Direita 180, por quê? Primeiro 2 cópia, subindo inicialmente a arpão e aguardando 2223. 2-3 a bordo, aguardando. Ataque, o Rio Tribunal 73 com 2 a bordo, 2345, lanterna Salvador. Gente, o Rio aprovado o táxi, frente de Alfa, até o ponto de espera do 1-0, no ponto de espera do Rio no 8.6, ajuste 1-0-2-2, que é um bom voo. Obrigado, no ponto de espera, 1-2-3-2-3. Webjet 5826, direita até a proa 020, direita proa 20. Direita 20, West. Permanece o limite anteriormente formado. Sente no visual, Delta. Está autorizada a base e o pouso na cabeceira 17, Mike Eco Delta, vento no 30 graus, 149. Tá 3179 na escuta. É 312, aguarde. O 1922 autorizado a interceptar o log nessa proa, está autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado. Autorizado para 060, interceptou o localizador, autorizado para 600, 1922. Tá 3304, desça 3000 pés, ajuste 1022. 3000, Web 5826, desce 4000 pés, 1022 no ajuste. 4000, 1022, Web. O F5826 irá cruzar intencionalmente o curso do localizador, aguarde última prova para interceptar. Chené, Clef. Chené 6312, acione identificação, desse ao nível 050, vigilância, chegada à maré. 050 na malha, Chené 6312. F5316, reduza a mínima limpa, comandante. Reduzindo, 5316. ILS 3663. 3663, torre 8612, é bom pouso. Obrigado, bom trabalho. 5207, cruza 50 para o 40. 5207, desce a 2 mil pés, ajuste no 022. 5207, gente. O Zip 5217, retoração para a final visual da cabeceira 17. Correr direita até a proa 250. Proa 250. Então 3304. 3304 para o curso do localizador, correr agora à esquerda até a proa 150. 1-60, 1-60, reporte estabilizado. 1-60, Objeto 5826, reassuma navegação na proa de Duna. Pronto, Duna, é. Travado. 3663, pouso autoridade cabeceira 10, vento no 40 graus, 13 nós. E de pouso cabeceira 1-0, 3663. Então, resta uma navegação na proa da posição Duna, descendo agora ao nível 050, 353 1/6. Duna para 50, 53 1/6. Como pode? Estou confirmando o transponder, 5170. Chame quando pronto para o pushback somente. Alfa Tango Tango, cópia. É, bom dia, Azul 4299, sentido a Lima para Campinas, nível 360. Sentido Azul, eu só aguardo, confirme só o horário do plano. É, 5-8, 1-1-5-8. Gente, eu ainda não possuo nada, mas assim que eu tiver eu já retorno aqui para Campinas. Afirmativo, só para a coordenação, a saída vai ser da El Leda. Isso, da El Leda, possivelmente Bride após para interceptar a aerovia. Pois é, o nosso escuta para a cópia, graças. Bom, faltando o tango, cópia. Ok, mil pés, voo local, decolando no 7, direita, via corredores, com sobrevoo TGN e Valença. Ah, acionado 0136, controle 120.8, 228.6. Vai iniciar a redução, mas precisa descer, porque super alto, vai ficar difícil fazer os dois. Mas vou tentar o máximo aqui, estou com 180 de indicar. Gente, o senhor se desejar voar um pouco mais para perder altitude, a gente continua sua aproximação um pouco, pode ser? Pode ser. Gente, então, eu vou fazer uma vetoração pela esquerda, então, até a proa 060. 2 minutos nessa proa, eu lhe dou uma nova proa para interceptar o curso localizador 5316 da tripla. Valeu, esquerda 060, 750, 5316. Só 3304, desce 2000, completa ILS X-Play com a torre Salvador, 1186, bom pouso. O trip 5217 está avistando a cabeceira no 7. Direcionação para início táxi. Filmativo. Ok, reassuma a navegação, mantenha as condições visuais e chame a torre para instruções de pouso, 1118, decimal 6. 5207. Tá, 3304, centralizador, senhor. 3304, torre 1862, é bom pouso. Eu tô próximo à rotatória, já quase passando a rotatória. Tá ok. Então, vai fazer espera na rotatória, com curvas pela direita e aguardar para prosseguir o final da 17, tá ok? Curva à direita? Afirmativo. Você vai chegar na rotatória e fazer curvas pela direita na rotatória, tá ok? Já tô quase na base da 17, ok? Tá ok, senhor, mas é que eu já tô com uma sequência um pouquinho grande aqui na final da 10 e por enquanto eu não tô tendo tempo de encaixar o senhor pra prosseguir pra final da 17. Então vou pedir pro senhor fazer uma espera na rotatória e aguardar pra eu poder encaixar o senhor pra final da 17, ok? Ok. Pra 10 é mais fácil me encaixar? Confirme. É pra 10 é mais fácil me encaixar? 312. Prossiga. Redução de cada 209. 200-6312. Depois do tanque já tá aqui no final mais ou menos de 8 mil, o senhor já vai prosseguir final da 17. Ok, perfeito. Então mantenha a espera aqui na rotatória. Não vai esperar muito tempo, não. Ok, obrigado. Profissa na taxa aí, Echo. É 3663, Cif. Prossiga no táxi via Alfa e reporte na Juliette, 3663. Prossegue via Alfa e reporte para ingresso na Juliette, trânsito 3663. Chanel 6312. Prossiga. Setor radar para sequenciamento curva esquerda até a proa 360. Esquerda, proa norte, limitado ao curso do localizador. Esquerda 360, limitado pelo lote. Chanel 6312. Duna. Parei. Da 1-7 ou da 1-0, corrigindo? Da 1-7 e da 1-0. Tá ok, então vai prosseguir final da 1-7 se encaixando como número 2, tá ok? Ok, Posso prosseguir agora, da presente? Pode prosseguir da presente. Afirmativo, tentando se encaixar como número 2. Presente. 360 Campinas. Afirmativo. Autorizado Campinas 360, rota via Upper Condição. Bridge Upper Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu conforme o plano. Decola no zero com curva direita, no perfil da Dael, Leida, pós ver, eu vou abrir e intercepta Upper Zulu 16, segue conforme. 5176 o transponder, repetindo 5176 o transponder e o controle opera em 120.8. Afirmativo, está autorizado então Campinas nível 360. Vai decolar da pista 1-0, perfil da Dael, Leda, Bridge. Upper Zulu 1-0, depois via rota do plano, após Bridge, Upper Zulu 1-6. 5176 transponder, 208 ao controle, azul 4299. Certo, correto. Mas só reforçando, como vai já voar depois de Leda, Bridge direto, aí não vai nem chegar a interceptar o Upper Zulu 10. Após Bridge já segue via Upper Zulu 16 e conforme. Afirmativo então. Dael, Leda, Bridge, Upper Zulu 1-6, vai embora. Agora vamos arrumar 2, 2, Maria. Ponte estabilizado. Direita 050, repassada estabilizada, Xané 6312. Após a passagem do tráfego, já está aí na curtíssima, a senhora Lima tem Rio. Trip 5217, está fazendo 360? Mas tipo, porque o tráfego estava na final, mas não daria tempo. Tá ok então, ao completar o 360, prossiga a final da 17, tá ok, Tripe? 217. 330, tá passando o dono, é de 5826. Reporte externo. Ali. Quase um minutinho, November Alfa Romeo. Muito bom dia, bom voo. 18:6, obrigado, até já. Ok, Tripe, agilizando agora, informarei autorização de pouso. 2:07. Ah, 3304, solo 34, libera a direita e chame solo 1219. 219, tá, 3304. Rio 5973, livre, decolagem, cabeceira 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-4-9. Ok, livre, pouso. Entrada, decolagem, 5973. Posto 4. Alvo Juliette, por 4-3-3. 1-9-2-2, apoia Juliette, portão 5. Alvo Juliette, por portão 5, 4-2-2. Só informarei autorização de pouso. 5-2-1-7. Ponto autorizado, cabeceira 17, vento 150 graus, 13 nós. 5217, gente. Papá Romeu Lima, prossiga. Aproximação, informarei o eixo livre. Rio 5973, decola aos 35, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Rio 5973, decolado, livrando 2000 para 370. Rio 5973, bom dia, contato radar, só 370 para o Odijama inicialmente. Para o Odijama, para o 370, 5973. A gente vai manter a posição. 5-3-1-6, bom dia, passando Duna. 5-3-1-6, seria? 5-3-1-6, é. Afirmativo, reporte externo. 5-3-1-6. confirme. Afirmativo 3179, mantenha o ponto de espera. Webjet 5826, pouso autorizado, cabeceira 10, internacional 40 graus, 149. Livre pouso, pista 10, L5826. Ativo, aguarde, Vitor Mike Mac. 2000 pés, complete GDS com a torre Salvador em 11862, algum pouso. 2000 e prossegue com a torre 18000, Xanair 6310, obrigado. Tripe 5217. Tripe 5217, ciente. Bem-vindo, prossiga via Alfa, reporta Juliette. Alfa, reportagem para Juliette, confirmando parte 3. Desculpa, desconsidere, você me viu aí na Lima? Pode prosseguir. Lima, parte principal e até posição remota 12. Remota 12, ciente, obrigado. 5826, solo 38, direito no 219. Direito 219, 5826. Estou com a TR da Trip que vai estacionar em posição remota. Ok, após o mesmo está livre para estacionar no, na 14, chama o táxi. Solo Salvador Web 5826, livrando na sua escuta. 5826, bem-vindo, Alfa, mantendo antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 5826. Táxi lento, Web, 5826. Autorizado, uma, o Nave Brasca Romeu. Trip 5316, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 162 a 9. Check 3. Autorizado, pouso, baixar travado, 5316. Quebec, em breve autorizarei essa decolagem, tá ok? A gente tá com consequência muito grande aqui pra pouso. Ali mantém a princípio. Então, a mesma coisa. Em breve autorizarei essa decolagem. A gente tá com consequência grande aqui pra pouso. Mas se eu ter mais um pouquinho de paciência, logo eu já vou autorizar o senhor. No Salvador Galeão, só um minuto, prepara da El, 360 aprovado. Aguarde um minuto para autorização, prepara a subida da El, 360 já aprovado. Terno embaixo travado, Xané 6312. Reformarei pista livre, 6312. Guardando 6312. Vitor Mike Quebec decola de imediato. De imediato então, Vitor Mike Quebec, 140 com 13 no vento. No meia, solas 4-1, no direito no 219. Direita 219, 3-5-3 no meio. O Salvador, 3-5-3 no meio, livrou na sua escuta. 3-5-3 no meio, bem-vindo, prossiga de Alfa e reporte da Juliette. De Alfa, reportará da Juliette, 3-5-3 no meio. Bom, Juliette, segura aí. 123-45. Vitor Mike Quebec, decola os 4-1, chame controle no 208, bom voo. Pronto, 208, bom trabalho, Vitor Mike Quebec, terra Grécia. Alfa Tango Tango, ali mantém. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolou, não se escuta. Vitor Mike Quebec, homem, meu pé de corredor da Xerra, pode falar da barra. Pé da Serra, falta na fora da barra, Vitor Mike Quebec. 2223, táxi aprovado, via Índia e Alfa, teu ponto de espera tá no 0, no ponto de espera Torre Hino no 8.6, o ajuste no 022, morro. Ok, Alfa, 8.6, 1.022. Mostra ali, mantém. Autorizado o pouso Poxa Neve. Afirmo, já está autorizado o pouso Poxa Neve. Vento no 4 0 graus e no 4 graus. Obrigado. É o 13 para o 35 na mesa. Papa Romeo, India, November Alpha, remain on visual conditions and fly direct to Paris Pebin, report on Interlagos Corridor. Interceptor via 5163, o transponder, controle 120.8. Romeu, thank you very much. Ali mantém. Portão 2, chame quanto ponto funcionar. Romeu, mantendo pairado próximo a Águas Claras. Cliente, mais ativo meu. Forte da Julida, que é o Xaná 63 no lugar. No tango livre, decolagem cabeceira 17, vento 150 graus com 15 nós. Brasília? Só um minuto, 340 com o Renan, o 6225, só um minutinho, subir inicialmente a Momo. A Momo aguardando para a minha vida. Já aprovado o número 2, prepare a PUCA, 9131. Okay, aprovado, PUCA, com aguardo 9131. Alfa Tango Tango decola aos 4-5, chame controle no 208, bom voo. Obrigado, Alfa Tango Tango. Dole de Salvador, papapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, 1.000 pés, corredor Axé, reporte vertical farol da barra. 1.000 pés, corredor da Axé, reportar a barra, intenção de voo. TGL em Valença, retorna Salvador. Cliente. Tem... deseja direto Valença? Se autorizado. Direto Valença, Alfa Tango Tango, reposta então outra vez, falou da barra. Passará. Meia dois, meia três, no dois, mantém a posição. Posição, né? posição é a 14. A que eu tenho no meu sistema é a 13. Aqui a 13 já está até ela. É, fica tendo sinalizadores então, o trip. Sareto 2223, decola os 47, eu me encontro no 208, bom voo. 1208, obrigado. Senhor Salvador, muito bom dia, passarelo 2223, cruzando 2000 na árvore. Passarelo 2223, bom dia, contato radar, sobe 260, sair da árvore. 260 na árvore. Avião 31 no centro, só mais 2 minutinhos para autorização. O senhor está pronto para o push? Sim, ok, então está livre o push back acionamento. O azul 9131, aguardo para a cópia. Obrigado, Dino, por acionar a posição do push back. Solo Salvador, com 605, máximo 90, bom dia. Sim? Gol 605, com a 90. Sim, número 3, qual está guardando o ano 605? Guardando. O azul 931, cópia. Recife 370, rota perito 58, decola no zero, curva esquerda, subida Pucajamo, transição Caju. 5172, o transponder, controle 120.8. Afirmativo, 5172 o transponder e o controle 120.8. Traffic information, 1 o'clock, 5 miles. It's a Robson 44 maintaining 500 feet overhead Águas Claras, report on traffic inside. Roger, but we don't have traffic inside, in November. Ok, é, o transponder é o 5172 e a frequência do controle 120.8. Agora sim, 20. Está autorizado 370 para Recife, declarado de cabeça, de esquerda, da PUCA, de Aru, ali, a frequência de saída 1208 e o transponder 4172. Confere, só complementando com o basqueiro, após decolagem, dá 1-0, portão 3, puxa, pega o acionamento, aprovado, sem táxi. Ouro 923, estou sendo do tráfego, Guarulhos, 1 minuto cópia, aguardando. Aguardando, ó, 923. Dia, o que o senhor quer agora? Agora sim, senhora, desculpa aí, viu? Tá livrando aqui Águas Claras para regresso a Gandabata. Muito acidente em Salvador. Ah, meu Deus do céu, né? Uma pena, né? Mas pode prosseguir, não tem problema não. A gente tá aqui para trabalhar mesmo. Pode prosseguir direto para mata, tá ok? Vai me reportar no solo controlado. Mike Juliette, ao meu. Ok, autorizado. Pouso na mata. Reportará no solo controlado. Grato, senhora. Desculpa aí, Pedro. Grato pela colaboração. Que isso? Não tem que nada que... Desculpa não. Frequência 125, décima 1, alternando 33, décima 25, com voo. Aqui 25, 1, 133, 25, obrigado, bom dia. O Mike Juliette Romeu, só por curiosidade aqui, teve algum acidente aí na Estrada do Coco? Na Estrada do Coco não, teve em Tinga e em Águas Claras.